6665, solo aos 63, livre de vez, acesso autorizado até o portão 2, via alta e 10. Alpha Juliet, 7-1-1. Portão 5. A terra é a Conselho Salvador, desça para 410, Senegal 9015. Localizador. 5-2000 autorizado, né? Meu colapso 1-0-0-1-0-0 graus, 1-0-1. Azul 5-2-0, tudo bom? Aguarde. Isso aí via Alvorola Eleva, Azul 526. Certo, Azul 526. Quando você vê o corpo do meu pai, ele tem uma coisa. Tá, a gente coordena então com a Recife, pode ser? Aí você vê o meu pai, qual foi o número que você recebeu? Inicialmente 320, conforme autorizado. Então, tudo mais de 320. Só 320, Azul 526. Certo, próximo foi o número 8, decimal 9, 5. Bom dia, Papai Luiz Serra, Porto Santos Bravo, Altia 0015, reporte no estranho. Avistado, visto no zero, pouso autorizado dentro da centena, foi do nosso. graus no solo a 0,2 e à direita, mas seria alfa. Tratar o chat? Ficou 1,2,5, como o centro do sítio, frequência 1,2,5, alterno 1,2,5. Azul 4201 no transporte. Graças Campinas 320, em alta do plano. A pista 110, após decolar de primeira curva direita, São 1, transição ótima. 5466 no transporte, 208 controle. Puxa, voo no mais cópia. Puxa, né, 6225, mais cópia. Entrado Brasília via Rota do Plano de Voo, nível 380, decolagem da 10, primeira curva direita, saída Arbor 1, transição leve. 5465, 2 folhas, controle em 1208. Serra Fox Bravo, cruzamento na frente autorizada, que era o Estado, Fox e a frequência livre, tenha um bom dia. Atlético 2, Fox, de identificação. Eu estou aqui, vou mais para chegar a levar mais um, vai ser para a descida, se eu não dar, nós já era aqui. Nosso corpo, eu não fico aí para chorar o contato radar. Comandante 66, busca para 4, no 10, que não dá mais era mais 5. Controle Salvador 120.